Vai começar agora um programa bem-humorado, com informação e cultura na dose certa. Às vezes acima da dose, às vezes muito acima da dose. Com vocês, em branco, aqui na Roquete Pinto. Programa em branco, dia 24 de outubro de 2012. Tudo que você queria ser, Milton Nascimento. A gente vai escutar no fundo homenagem aos 70 anos do Milton hoje. Clube da Esquina de 72. Parabéns, Milton. Pois é, Juliana Antunes, a dama de ferro do programa em branco. Me chama de atleta, eu gosto mais. Tá bom, a atleta de ferro do programa em branco, a musa da sustentabilidade, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Você passou protetor solar, é isso? Claro, tá tudo errado, né? Eu passei correndo pro metrô. Eu achei que Pluft, o fantasminha, tava aqui do meu lado, mas tudo bem, isso acontece. Tudo bem, né? Ainda bem que são rádio, né? Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Ao seu lado esquerdo tá Fernanda Pevanelli, tudo bem, Fê? Tudo ótimo, boa tarde a todos. Muito bem, e pelo telefone tá aquela voz incômoda, aquele que sempre faz as perguntas. Como é que é? O Arauto? O Arauto do caos, é Thiago Gomide, tudo bem? Bom dia, ouvinte, Ju, Fê, muito boa tarde, aliás, esse sol está inspirando o programa de hoje, hein? Muito boa tarde, você tá bem, Paulinho? Eu tô com calor, mas tô bem, cara. A vida tá sorrindo. E muito bom vai ser o nosso papo aqui. A nossa convidada de hoje é a Beatriz Giacomini. Thiago Gomide, olha, quando você não vem, o programa é abençoado, tá? Não só com presença simpática, mas com presentes, Thiago Gomide. Ah, é? É, a Beatriz, que é coordenadora de responsabilidade social da Repsol, olha, hoje a gente ganhou caixa de CD com o programa deles de sarau, com o Peri Ribeiro, Vinícius, Clara Moreno, vários que você ia babar. Você vai ganhar, o Thiago não. Entendeu? Opa. É. E um livro maravilhoso sobre Vinícius de Moraes, um poeta dentro da vida. Lindo, Thiago Gomide. Você só pode imaginar como é que é porque você não tá aqui, claro. Não, claro. Mas a gente deveria ser educado. A gente vai sortear um dos livros. Exatamente. Calma. Você, além de caótico, é afobado, Thiago Gomide. Não tem problema nenhum. A gente vai sortear, sim. Rápido e rasteiro, a gente já volta com essas informações. Mas primeiro, queria passar a palavra pra Beatriz, que tá aqui, silenciosa e meio assustada com o programa, querendo saber onde é que ela se meteu. Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Beatriz vai bater um papo com a gente aqui sobre sustentabilidade. Agora, quem ligar pra gente, a gente vai escutar uma música daqui a pouco, né? Volta, primeiro ouvinte que ligar pra contar algum caso interessante pra gente, vai ganhar o livro. Vamos botar o ouvinte pra cantar também, pô, um prêmio tão legal, né? Cantar uma música do Milton, né? Boa. Então tá, o ouvinte que ligar depois da música e cantar uma música do Milton Nascimento vai ganhar o Vinícius de Moraes, um poeta dentro da vida. E não vale, Celso, nosso amigo taxista. Celso tá ganhando tudo. Você já ganhou todas, você já é o nosso Clóvis Bornai, não pode mais, entendeu? Que isso, não pode limitar o Celso jamais. Ele o Celso... é o cucu. O Celso é o nosso padrinho. Ele é o nosso padrinho, mas como padrinho é nepotismo, não pode, Thiago. A gente tem polizinho aqui dentro. Juliana Antunes, quem quiser participar do nosso programa cantando música do Milton Nascimento, interagindo com a Beatriz, como é que faz? Bom, cantando só por telefone, né? 233-27088, mas quem for tímido pode participar pelo Facebook, que é o Facebook, o embranco.com.br, que cai direto na página do Facebook. Tá aqui aberto na minha frente. embranco@embranco.com.br ou @embranconoar pelo Twitter. Isso, maravilha, maravilha, maravilha. E vamos ouvir uma música só pra recuperar o fôlego e a gente já volta. A gente vai de Cássia Eller com Top Top. Vou casar com em branco. Você quem faz. Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui com o programa Em Branco. E já, Thiago Gomes, você tá aí? Fala, querido. Já temos ouvinte na linha. Já temos? Já temos ouvinte. Fernanda Piovanelli, quem é o nosso ouvinte? Nosso ouvinte é o Fabiano, ele fala do Alto da Boa Vista. Fabiano, você tá aí? Tudo bom? Tudo ótimo, cara. Que bom ter você aqui. Tudo bem? Como é que tá? Ah, eu adoro o programa de vocês. É super descontraído, muitas informações interessantes. Cara. Legal, legal. Fabiano, você trabalha com o quê? Eu sou dentista. Você é o quê? Desculpa? Dentista. Você é dentista, você é dentista. Isso. E você tá ligado nesse tema de responsabilidade social? Você acompanha o que as empresas fazem? Você, no seu consultório, tem essa preocupação também? É, o consultório já tem há um tempo, né? Porque os descartáveis têm que ser jogados no lixo especializado, isso já há muito tempo já. Mas eu procuro fazer em casa, na verdade, bastante influenciado pela minha esposa, que é super ligada nisso. A gente recicla o material, mesmo que a coleta não passe lá em casa, a gente recicla e leva num lugar de catadouro e tudo mais. A gente evita gastar muita água, essas coisas assim que a gente pode fazer, cada um, que mudaria o mundo, né? Maravilha. Muito bem, muito bom. E você vai cantar Milton Nascimento pra gente? É, eu tô aqui meio suando, né? Vamos lá, cara. Coragem, respira. O prêmio vale a pena. Marcão, hein? Baixa o beijão um pouquinho só pra dar, deixar nossa estrela cantando. Mete bronca. Então tá certo. Amigo, é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Tá bom? Tá bom. Valeu, foi o suficiente. Você acabou de ganhar um livro maravilhoso. Vinícius de Moraes, Um Poeta Dentro da Vida. Fica na linha que a Fernanda vai bater um papo contigo, pegar seus dados. Você tem que passar aqui na rádio em horário comercial, tá bom? Tá certo. Maravilha, meu caro. Um abraço. Beatriz, aliás, Beatriz, Saulo Machado manda um abraço. Obrigada. E lembra aqui que foi seu aniversário na sexta-feira, é isso? Dia 19. Olha, parabéns. Só parabéns. Junto com Vinícius de Moraes, olha que honra. Que honra. Muito, muito, muito, muito legal. Então, vamos começar com uma pergunta muito básica para o nosso ouvinte. O que é a responsabilidade social de uma empresa? Cara, são tantas definições que existem para a responsabilidade social. A Repsol tem algumas ações nesse sentido. Nós temos em andamento hoje pelo menos 5 projetos no Brasil, mas esses projetos também estão alinhados com a Repsol Espanha, nossa holding. Então nós acreditamos que a empresa pode fazer alguma coisa pela comunidade, pelo país, que está além de suas obrigações formais, que está além do seu negócio. Então como é que a gente pode beneficiar o nosso entorno, como é que a gente pode melhorar a nossa relação com essas comunidades, investir ao máximo em segurança e em ações no meio ambiente, além daquilo tudo que é obrigatório. Quer dizer, o que mais é uma ação voluntária, né? A gente faz isso porque a gente quer, porque a gente acredita, não é? Então, como é que a gente divide a nossa riqueza, o nosso sucesso profissional com o país, né? O que mais a gente pode fazer pelo país? Bom, tenho milhões de perguntas. Juliana, porque esse é o meu tema. A Repsol é uma empresa de petróleo e gás e, por natureza, é uma área que impacta, é um setor que impacta muito o meio ambiente, não só o meio ambiente, mas comunidade. Uhum. E a gente está cada vez mais dependente de energia. Uhum. Até para se desenvolver, para desenvolver o país, para crescer, a gente precisa de energia. Vocês têm algum projeto voltado para energia renovável, ou para biomassa, ou para bioenergia? No Brasil, não. Repsol Espanha tem. E tem outros projetos para energias alternativas. No Brasil, nós trabalhamos apenas com exploração e produção de petróleo em alto mar. Thiago Gomes, águas profundas. Então tá, Thiago Gomes, você tem uma pergunta? Você olha, tem uma pergunta? Eu tô curioso, porque a Juliana, ela tocou numa ferida que é real. A gente tem que cada vez mais, o mundo está evoluindo no pensamento da produção de energia renovável. Entretanto, a gente vê as maiores empresas utilizando somente dos minérios, enfim, do fóssil. E eu queria saber como é que a Repsol ela trata, como é que ela está tratando, já que ela não tem no Brasil, como é que ela está pensando em investir nisso? Olha, por enquanto não faz parte do projeto de negócio da empresa um investimento em energia alternativa. No Brasil, a Repsol é associada à Sinopec, é uma empresa chinesa, e o único negócio é exploração de petróleo e gás. Fernando Pavanelli. E quais são as iniciativas que vocês estão tendo para meio que remediar essa ação que vocês fazem no meio ambiente, essa degradação? Todo o processo de exploração e produção há um investimento gigantesco em segurança, né? Eu acho que essa é a premissa principal para se desenvolver um trabalho como esse. Então, a Repsol tem um plano bastante complexo em segurança, que atende a todas as normas brasileiras e excede essas normas. É, o principal investimento é em segurança, né? A exploração e produção de petróleo é uma atividade de alto risco. Então, não se faz nenhuma ação desse tipo sem um investimento imenso em segurança e responsabilidade, em treinamento, em formação profissional. Eu gostaria de um exemplo, só pra gente, pra mim, pros ouvintes, enfim, pra todo mundo ficar mais antenado, eu gostaria de um exemplo de responsabilidade social da Repsol, que trate algum uma projeto. Comunidade, enfim, só pra ficar mais claro. É, só vou diferenciar pra você, né, existem investimentos em segurança e em qualidade que eles são obrigatórios e excedem justamente essa obrigatoriedade, mas a responsabilidade social, ela vai além disso, né? Então a gente está falando de uma coisa voluntária, né? Nós temos um projeto bastante importante chamado Plataforma Educativa. É um projeto de qualificação profissional para pescadores. Nós temos um caminhão, esse caminhão vira uma sala de aula e ele percorre a costa brasileira nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com os pescadores, a atividade da pesca artesanal, ela é, de certa maneira, o pescador é um agente de preservação ambiental, né? A pesca artesanal, ela tá totalmente em confluência com uma atividade que preserva o meio ambiente, é uma tradição. Então, nós oferecemos qualificação para esse profissional, além do que ele já possui, porque a maioria das vezes são... A maioria deles homens que trabalham a vida toda com isso, eles já têm, obviamente, muito conhecimento. Mas uma das nossas principais ofertas é a carteira POP, que é a carteira de pescador profissional. É como se fosse a carteira de trabalho, só que do pescador. Então, através dessa carteira, ele tem acesso aos benefícios do INSS, ele está regularizado com a Marinha, nós fazemos esse projeto com a Marinha. Quer dizer, é um projeto um pouco de formalização da atuação dele. É. Então, pode falar. Pode terminar, depois eu faço a pergunta. Então, esse ano nós completamos 10 mil atendimentos. O projeto, a gente está no quarto ano do projeto. E além do curso POP, nós oferecemos outros cursos como gestão de resíduos, manutenção de motores. A plataforma também serve de apoio para ações que a prefeitura das cidades queiram desenvolver. Então, tem ações de saúde, tem ações comunitárias, ela serve de base para a comunidade. Maravilha, Juliana Antunes. Eu trabalho com sustentabilidade, por isso até que eu fiquei muito interessada nesse programa de hoje. Quer dizer, em todos. Acho que eu ia perguntar nos outros, mas não. Mas esse é muito especial. Tim Maia, você ficou cantando, não estava interessada. Mas é que é o seguinte, assim, a gente tem a questão da responsabilidade social, mas a gente também tem a questão da sustentabilidade, que está um passo à frente da responsabilidade social. Você já consegue ver benefícios para a empresa enquanto negócio alcançando a sustentabilidade, seja porque está economizando energia, economizando combustível, eficiência operacional, até mesmo a questão da segurança de trabalho, que você tem menos perdas de horas. Uhum. Eu queria saber, do ponto de vista de negócio, né? Porque é super importante esse projeto de pescadores e vários outros projetos de responsabilidade social, mas eu vejo que num momento de crise de uma empresa, esse é o tipo de projeto que ela corta porque não está ligado diretamente ao business dela, né? A natureza do negócio dela. Então eu queria saber o que a Repsol está fazendo de ações de sustentabilidade que realmente estão atreladas ao negócio e como é que ela vê isso em relação à estratégia, em relação a benefícios financeiros, a benefícios operacionais. Acho que o principal item dessa ação é investimento em segurança e tecnologia. A Repsol trabalhou com muitos anos com um navio que nós chamamos de navio sonda, o Stena Drill Max, que é um navio de última geração, é a tecnologia mais recente que a gente tem para esse tipo de operação. Então ele é todo, né, assim, como eu posso dizer, não tenho aqui informações técnicas específicas do seu funcionamento, mas ele tem uma gestão absurda de energia, de lixo, de sistemas de segurança. Então acho que esse é um exemplo, assim, um bom exemplo para se falar em como investir em sustentabilidade, investir em segurança, né? Esse navio, por exemplo, investimento em tecnologia, ele é sem dúvida um passo muito importante para se evitar qualquer acidente, ele pode impactar diretamente o negócio. Uhum. É um investimento muito alto, mas que com certeza num momento de crise, num momento, um acidente, ele vai te... Ele, aliás, ele vai evitar que acidentes e que outras coisas aconteçam. Uma coisa que eu acho importante, gente, e eu acho fundamental a gente falar hoje, meio-dia e 22, é para as empresas se conscientizarem da responsabilidade social. A gente fala da Repsol, é uma imensa empresa. Agora, eu tô pensando no Celso, que é taxista, eu tô pensando no Fernando, aliás, no Francisco, um grande abraço ao Francisco, que é cabeleireiro. Eu tô pensando nessas pequenas empresas, como é que elas podem ser mais responsáveis sociais? É aí que eu gostaria que o nosso ponto fosse. Muito bem, quem você sugere que responda essa pergunta? É isso que eu ia perguntar. A nossa especialista morra, né? A nossa entrevistada, claro. Olha, assim, as empresas podem fazer muitas coisas, né? Eu acho que é interessante que se escolha um campo de atuação, né? Não vejo muito benefício em se apontar para todos os lados. Acho que a empresa tem que escolher um campo de atuação e não precisa ser alguma coisa muito grande. A gente às vezes pensa que a empresa tem que investir muito dinheiro ou um projeto gigantesco. Não é isso, são pequenas ações. O público interno já é um público que pode ser beneficiado. No caso da sustentabilidade, ela se paga, porque você tem uma série de benefícios para a empresa. Exatamente. De repente, o custo de implantação de um projeto de sustentabilidade, ele gera retorno. Ele gera retorno, exatamente. Tanto em reputação quanto para o financeiro próprio negócio, mesmo. Né? Exatamente. É inteligente, é uma forma inteligente de se pensar. Pensando, bom, então acho que uma lição aqui para quem tem uma pequena empresa, por exemplo, e quer fazer alguma ação, é não tentar fazer mais do que o braço alcança, né? Exatamente. Acho que é importante pensar em continuidade, sabe? Não começar um projeto pontual, parar. Eu acho que isso é ruim, né? Você cria laços de relacionamento, as pessoas criam expectativas pela sua ação. Então, a continuidade é muito importante. E não só isso, assim, se a gente for pensar do ponto de vista do pequeno negócio, que foi o que o Thiago falou, cabeleireiro, taxista, a gente tem que pensar aqui no dentista que ligou pra gente agora e o que ele faz, né, Fabiano? Que é uma coleta seletiva, você gerar menos resíduo. Então, quando a gente fala de pequenos negócios, acho que muito mais é uma postura pessoal do que você pensar numa estrutura de sustentabilidade corporativa ou responsabilidade social corporativa. Então, o cabeleireiro, de repente, ele fazer a coleta de seletiva, a destinação correta do lixo, ele pode, como responsabilidade social, criar uma oficina de geração de renda e ensinar o ofício dele para a comunidade. Então, são essas coisas simples que não tem custo. Ele vai lá durante duas vezes por semana, não sei. Olha, 20 pessoas, 10 pessoas vão vir aqui fazer o curso. Ele não tem praticamente custo. Ou escolha por materiais que sejam menos, menos agressivos. Exatamente. Né? Agora, nós como consumidores, a gente tem que ficar atento às empresas que são lobos em pele de cordeiro, né? Thiago, conheço muito. O Arauto do Caos apareceu. Thiago Gomide, posso pedir uma coisa? Pode. Guarda esse gosto de sangue na boca. Não, sangue nenhum, só tô pedindo atenção aos nossos ouvintes. Tá bom, então guarde esses olhos atentos e essa voz cautelosa, porque já a gente retoma com isso, tá? A gente só vai escutar uma música rapidinho, a gente vai escutar Urge Overkill, da trilha sonora de Pulp Fiction, Girl, You'll Be a Woman Soon, e a gente já volta. You'll be a woman. Your kind. We'll never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. branco. Você quem faz. Esse foi São Vicente, do álbum histórico Clube da Esquina de 72, com Milton Nascimento cantando. Eu sou Paulo Gontijo, você está escutando o programa Em Branco. E agora a gente vai com o trânsito e o tempo real do nosso jornalismo da Rádio Roquete Pinto. Eu tenho a força, sou invencível, somos amigos, unidos venceremos a correr do mal. Branco. Você quem faz. Alguém que viu de passagem numa cidade estrangeira. Muito bem, um gosto de sol com Milton Nascimento. Estamos de volta aqui no programa Em Branco. E Fernanda Piovanelli, que fazia gestos, saltitava, dava cambalhota. Faça a sua pergunta, Fernanda Piovanelli. Além da plataforma educativa e dos pescadores e tudo mais, quais são as iniciativas de cultura e meio ambiente que vocês estão fazendo esse ano? Olha, a Repsol tem um projeto chamado Sarau. É um projeto cultural, um projeto de música. São 8 apresentações musicais ao ano que acontecem na Fundação Eva Klabin na Lagoa. Nós estamos no 6º ano do projeto e já tivemos a honra de ter vários artistas importantes com a gente. João Bosco, Roberto Menescal, Van Lins, Francis Jaime, Mário Dinet, Clara Moreno, Peri Ribeiro. Esteve com a gente. Esses CDs que o Paulo falou aqui no início do programa. Vamos, foram. Tá aqui sua caixa, Juliana. Muito obrigada. Tô olhando aqui, já minha, posse minha. O olho tava comprido, é. É o resultado desse projeto? É o resultado. Quando os artistas são convidados para participar do sarau, a Repsol também compra CDs desses artistas para presentear as pessoas. Uhum. E nós também produzimos essa caixa, que é um presente, né, que reúne os discos de todos aqueles que participaram do sarau naquele ano. Então essa é de 2011 e a gente está fazendo de 2011, que acaba já. E como é que é a dinâmica desses eventos? É um evento aberto ao público, gratuito? Como é que vocês fazem a comunicação? Ele não é aberto ao público, ele é feito para parceiros institucionais, convidados da Repsol. Ele reúne pessoas do meio cultural, porque todos os artistas que já participaram e seus contatos acabam sendo agregados a esse time de convidados. Uhum. Também parceiros de outras empresas, de outras instituições, jornalistas. Nós temos uma parceria com a PUC, com o Núcleo de Estudos de Literatura e Música. Fazemos a curadoria, nós temos uma pessoa que trabalha conosco, que é a Heloísa Tapajós. Ela faz a curadoria desses artistas conosco. E ao final, todos os shows são gravados. Nós cedemos à PUC o registro em áudio e fotográfico dos shows. É um kit que a gente monta para eles e fica disponível na biblioteca para consulta dos alunos. Ah, que barato. Maravilha. Vamos chamar mais uma pessoa para o nosso papo, gente? Seguinte, no telefone tá a Rita Afonso. Rita é professora da SPOC, da Escola de Comunicação Crítica lá da Maré, e tem uma tese de doutorado sobre responsabilidade social corporativa. Tudo bem, Rita? Oba, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, maravilha. Me conta pra gente, qual é a sua visão? A gente perguntou aqui pra Beatriz e queria também um pouco assim, o que, que é a sua visão de responsabilidade social corporativa? Como é que você vê isso hoje? Isso, então. Primeiro eu queria agradecer a participação de novo, né? Eu tô escutando aí o programa, acho que vocês falaram de várias coisas bem interessantes, o trabalho da Repsol parece bem interessante também. A responsabilidade social, ela já está definida, né? Existe hoje uma norma internacional, uma ISO 26.000, existe uma norma brasileira da BNT e existem definições do, enfim, acho que a gente pode destacar aqui o ETOS, que é um instituto que lida com esse tema já há muito tempo no Brasil. E todas essas definições passam por uma questão onde eu acho que as empresas podem avançar ainda bastante. Essa definição, ela diz que a responsabilidade social, ela é diálogo e relação das empresas com todos os públicos de interesse, né? Entre esses públicos todos de interesse, a gente tem tanto o governo quanto fornecedores, o próprio público interno, os funcionários. Agora, tem um lugarzinho ali que é sobre o que trata a tese, que eu acho que as empresas têm um potencial enorme para evoluir, que é o diálogo com as comunidades nas quais elas aportam recursos. Né? Quer dizer, quando a Beatriz fala, por exemplo, que ela tem serviços, uma escola itinerante e tal para pescadores, o que a empresa está fazendo é se relacionando com comunidade. Uhum. O que eu percebo é que nessa relação, quer dizer, o que é tido olhando pela perspectiva do conceito como a relação ainda é uma relação instrumentalizada. Quer dizer, eu não vejo, por exemplo, uma empresa investir recursos num projeto social de uma comunidade e trabalhar articulada com a comunidade. Ela bota recursos, ela monitora resultados, isso é importante, porque eu acho que a gente tem muito a aprender, aí estou falando aqui do lado da comunidade, posso falar também do lado da empresa, enfim. A gente tem muito a aprender ainda para esses investimentos, mas eu acho que se a gente quer a sustentabilidade, como vocês já diferenciaram aí, né? Uhum. A sustentabilidade da responsabilidade social, a gente precisa aprender o mútuo. Tá, o Rita, precisa que a cultura, Rita, empresarial se aproxime da cultura comunitária. Eu queria te perguntar uma coisa, Rita. O que, que é essa... Dá um exemplo para quem está escutando o nosso programa. O que, que é essa articulação que você está falando que não acontece? O que, que é articular um projeto com a comunidade? As empresas pensam, do ponto de vista estratégico, e fazem bem, pensam aonde elas querem colocar os recursos, né? Na maioria das vezes, elas escolhem esses projetos. Como é que eu posso dizer? Escolhem esses projetos somente do lado da empresa, quer dizer, a escolha é empresarial, e depois que investem nesse projeto, poucas empresas são as que dialogam com essas comunidades nas quais elas botam recursos. Então você tem um projeto acontecendo lá de lá, com o recurso da empresa, que é extremamente importante, mas na maioria das vezes você não tem a empresa envolvida com o projeto. Entendi. Fala, Thiago Gomide. Rita, prazer, Thiago Gomide. Beatriz, eu também quero que me responda isso. Uhum. Eu acho que quando você tem dinheiro, é fácil você investir numa comunidade. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, tem almoço grátis nessa história? As empresas, elas são tão bonzinhas assim? Thiago, almoço grátis é filantropia. Não, olha, como diria Milton Friedman, não existe almoço grátis. Na verdade, tem um curso que tem almoço grátis, sim, por incrível que pareça. Um dos cursos é oferecido em parceria com a Marinha, e os pescadores precisam de vários dias para concluir e passam o dia todo estudando-se, né, nessa sala de aula. Por conta disso, nós oferecemos o almoço. A Marinha pede, né, um acordo, e nós oferecemos sim. Tiago Gomes, você tá com fome, é isso? Se for no Rio de Janeiro com a qualidade do nosso mar, provavelmente a comida não vai ser peixe. Mas eu compreendo que a gente fala também de relacionamento com as comunidades. É lógico que, assim, para a empresa, por exemplo, esse nosso projeto, ele acontece na cidade do litoral. Nós acompanhamos o projeto. É lógico que nós não passamos todos os dias acompanhando esse projeto, porque também, né, estamos no escritório, tem essa dificuldade. Mas nós trabalhamos com uma empresa chamada Instituto Atlantis, que é quem faz essa coordenação com a gente, e é muito importante na mediação com a comunidade, porque a plataforma não chega na cidade sem todas as autorizações formais, obviamente, porque é uma carreta que precisa ficar estacionada naquela cidade por quase um mês. E essa conversa, justamente com a comunidade de pescadores, né? Existe todo um uma mediação feita antes da carreta chegar. Como o projeto já está no quarto ano, a maioria deles já conhece, sempre há muita demanda pelos cursos que a plataforma oferece. Ô Rita, eu vou aproveitar esse gancho aqui e te fazer uma pergunta assim: você acha que tem um espaço de oportunidade de mercado para quem quiser fazer essa ligação entre as empresas e as comunidades? Ah, sem dúvida nenhuma. E eu acho que esse espaço, ele se concretiza exatamente nessa mediação aí que a Beatriz está falando. É, quando eu falei no relacionamento, eu dei uma pesquisada aqui no projeto da Repsol e estou vendo que a Repsol é super reconhecida pelos projetos que tem. É, eu estava falando, enfim, a gente generaliza, né? Não tem outro jeito, mas eu estava falando especificamente, Beatriz, das empresas... É, que não, a cultura empresarial, ela é muito específica, ela é voltada para lucro. A sustentabilidade, num certo sentido, ela impõe um limite para esse lucro, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está dizendo o quê? Claro que as empresas têm que lucrar, mas não podem lucrar a qualquer custo, né? É, essa aproximação é uma aproximação, aproximação não instrumentalizada, ou instrumentalizada, mas fisicamente mais próxima. Eu acho que ele é muito importante para que a cultura empresarial possa se imbuir um pouquinho da cultura comunitária, porque elas são muito diferentes. Né? É, eu acho que a comunidade aprende muito os processos de gestão, isso é importante, porque a gente vive diferenciamento de projeto, né? Mas eu acho que é importante também que a empresa aprenda um pouquinho da cultura comunitária, porque a cultura comunitária também oferece limites. É nesse ponto que eu acho que é interessante, Rita, porque eu acho que a empresa... Não estou falando, obviamente, da Repsol, não é um exemplo, não vou dar outros exemplos, mas conheço empresas que entram dentro de uma comunidade e elas se afastam, elas são distantes, parece que aquilo é um contato muito fora da realidade delas. Elas não se embrenham, elas não se colocam, elas não mergulham naquele universo. É quase uma coisa cética. Faz algum sentido o que você está falando, sim. Eu acho que é justamente aí que a responsabilidade social precisa crescer. Porque se a gente entende... E a sustentabilidade é uma mudança nos paradigmas do mundo, né? Essa mudança tem que vir pela aproximação das diferenças. Você não consegue fazer essa mudança de uma forma. Muito bem. Gente, são 12:45. O relógio pula aqui na minha frente, me avisando que a gente vai ficar sem muito tempo. Rita, eu queria muito, muito agradecer a tua participação no programa. Foi um prazer, como sempre, tá bom? Obrigado, obrigado mil vezes, assim. E a gente, com certeza, vai ter você mais vezes por aqui, ótimo, batendo um papo. Obrigada com a gente. A vocês também. Parabéns, Beatriz, aí pelo trabalho. Obrigada, Rita. Grande beijo, Rita. Juliana Antunes, desculpa, menina. Obrigada. Se um dia vai aprender a falar meu nome inteiro, aí, mas não é o caso. São 300 nomes, né? São quase isso. Então tá. Rita, não, desculpa, Beatriz. É, a minha experiência maior em sustentabilidade é na área de mineração, que ela tem algumas características muito parecidas com a área de petróleo, até por ser commodity. E na área de mineração a gente vê muito conflito pela terra, muito conflito porque a mineração vai para áreas muito pouco desenvolvidas no Brasil e ela tem um papel que muitas vezes cabe ao governo, que é construir escola, construir hospital, asfaltar rua. Eu quero saber se vocês já tiveram, você falou que faz em águas profundas, mas é um risco muito grande. A gente, no ano passado, esqueci qual foi a empresa que deu um problema muito grande de vazamento. Não, Chevron. Não precisa dizer o nome. Ah, já falei agora. Que deu um problema de vazamento na bacia de Campos. Eu queria saber se vocês já tiveram algum tipo de conflito com as comunidades a ponto de comprometer uma operação. Nunca tivemos. Aqui no Brasil? Não, nunca tivemos. E tem uma preparação para se tiver? Você tem um plano de contingência? Você tem um plano de resposta à emergência, né? Tem treinamentos feitos a todo momento, né? O que se faz numa situação dessa, de uma forma geral? Você convoca, né? Um grupo, né? Lógico, tem todos os trâmites junto aos órgãos oficiais, IBAMA, Marinha, né? Governo. E é convocado um comitê de crise, né? Você convoca um comitê que vai daí dar sequência a uma série de providências, né? Onde que é a operação de vocês aqui no Brasil? Campos, Macaé, Santos? É, nós temos operação em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas atualmente só em Santos, na Bacia de Santos. Tá. Hoje só na Bacia de Santos, tá bom. Eu queria fazer uma pergunta. A gente está falando muito dessa participação das empresas nas comunidades. É, isso funciona muito bem onde você tem empresas fortes, né? Rio, São Paulo, no Sul. Você vê isso funcionando no Brasil todo? Esse modelo das empresas se aproximando... Onde não tem empresa, como é que faz? e o serviço público não dá conta? Quer dizer, as empresas têm braço para chegar em outras áreas? Ou ficam muito limitadas à proximidade do seu escritório? Olha, há outros bons exemplos. Assim, o que é, de fato, as empresas normalmente tendem a suprir coisas que o governo deveria oferecer. Isso, em parte, de certa forma, é bom, quer dizer, não tem uma escola, não tem uma estrada, é bom que tenha, mas... Sim, no final das contas, então, na verdade, ela sabe que se não tiver, ela não consegue nem atrair pessoas para trabalhar naquele lugar. Então é triste que a empresa tenha que chegar a esse nível de apoio à comunidade, né? A gente espera que a gente possa ultrapassar essa barreira tão básica. Sair do básico, exatamente. Né? Agora, Paulinho. Oi, Thiago. Eu quero agora inverter um pouco a bola e quero fazer com que os nossos ouvintes, que já são muito atentos, afinal são ouvintes da Em Branco, eles sejam mais atentos ainda à atuação dessas empresas. Eu tinha falado no bloco anterior sobre aquelas que estão vestidas de cordeiro e tem um lobo ali dentro. Beatriz, como é que a gente pode identificar essas empresas? Por favor, sem citar o nome delas. Droga. Ou o que diferencia vocês delas, por exemplo? Olha, eu não sei como identificar, desculpa, não tenho como responder essa pergunta. Tiago, posso tentar? Pode. Não, não vou falar nomes. Não, tá? Fala a minha nomes. Responsabilidade jurídica não permite. Eu acho que você tem que olhar os processos da empresa, né? A gente pensa que sustentabilidade é uma coisa muito mais da empresa para fora, mas na verdade é de dentro para dentro. Então você tem que olhar, não adianta uma empresa se posicionar como sustentável e o marketing dela tá falando, olha, você tem que consumir e estimular um consumo irresponsável. Não adianta você falar que uma empresa é sustentável e a logística dela é uma logística completamente suja, que emite muito carbono, que gasta muito gasolina, o processo produtivo dela é completamente sujo, os funcionários dela são mal remunerados, o clima organizacional é ruim. Então acho que é isso, é você tentar olhar uma empresa para dentro, acho que você consegue identificar se o que ela tá falando ela realmente tá fazendo. Na verdade, assim, acho que as pessoas também as empresas normalmente tá sendo bem mais comum que façam seus relatórios de responsabilidade, é uma ferramenta para se conhecer a atuação da empresa. Você tem essa informação disponível nos sites ou no próprio relatório impresso. É, mas é que isso daí também é muito... A gente tem formas de maquiar isso, né? É difícil pro público leigo, para quem é da área, a gente consegue identificar. Mas para quem não é da área, é muito complicado você identificar num relatório... Desculpa. Não, é porque é o seguinte, a gente vai fazer uma pausa rápida agora no nosso papo sobre sustentabilidade e a gente vai bater um papo, vamos dar sustentabilidade ao samba, ou ao carnaval, com a Vanessa Damasco, que tá na linha. E a Vanessa é organizadora e produtora do concurso de marchinhas da Fundição Progresso. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, olha, fica a dica aí, fazer uma marchinha sobre sustentabilidade, denúncia, o que dá, vamos falar mal do salário. Muito bom, Vanessa, que é uma das fundadoras do programa Em Branco, esteve aqui no programa 2, se eu não me engano, também divulgando o concurso de marchinha. Muito bom, obrigada. Nada, querida. E conta pra gente, estão abertas as inscrições, como é que vai ser o concurso esse ano? Olha, as inscrições já estão abertas há um mês, acabaram de ser prorrogadas até o dia 29 de outubro, então é mais uma chance aí pro pessoal fazer marchinha, tem uma semana aí para pensar música nova, gravar. Você tem que entrar no site concursodemarchinhas.com.br. Ali tem inscrição online, facinho de participar. Concursodemarchinhas.com.br. Exatamente. Vanessa, precisa gravar com instrumento ou só a voz já serve? Ah, vale qualquer tipo. É porque, de gravação, eu tenho um sócio que fez uma... com caixinha de fósforo cantando, tô. Ou só a voz, ou com banda, com teclado. A gente, importante é ter a melodia gravada pra gente entender a dinâmica da música. Eu tenho um sócio que foi morar em São Paulo, fez uma marchinha sobre São Paulo e queria escrever, só que ele não sabe tocar nenhum instrumento. Então ele tava na dúvida e fica a dica então pro Luther mandar o sua marchinha sobre São Paulo. Pode colocar a marchinha de uma gravação simples. Depois a gente, as 10 finalistas, a gente bota uma banda, cria arranjo, grava CD, fica a coisa mais linda. Maravilha. Fala, Thiago Gomide. Não, Vanessa, Thiago Gomide, tudo bem? Tudo bem, querido. Olha, eu quero saber o seguinte, se pelo menos esse ano, eu fiquei muito feliz com o último concurso, é que os campeões não foram os mesmos de sempre, né? Ou seja, mas nunca é o mesmo de sempre. Olha, não, o João Roberto Kelly deve ter ganho todos os concursos de magia que eu conheço. E o Krieger ganhou pelo menos uns 3 ou 4. O Krieger ganhou duas. O Krieger ganhou duas vezes, aí foi nomeado a nossa jurada. Esse ano ele é jurada pra não participar. Aí ele foi proibido de competir. Ah, ele tava ficando muito estrela. Eu falei, vem cá, meu amigo, vamos mudar de posição. Assim, nada como dar responsabilidade. Como é que estão as inscrições? Tá bombando? Olha, tá bombando. A gente já tem agora 850 músicas de vários estados brasileiros. Então vamos ver. O ano passado ganhou uma mineira, uma de Recife e uma do Rio de Janeiro. A concorrência tá aumentando aí pro Rio. Maravilha. O projeto é maravilhoso, né, Paulinho? Pô, é sempre bom. A gente sempre se diverte, né? Vanessa, olha, queria agradecer muito, muito a sua participação. A gente vai colocar aqui o site, o link no site do Em Branco também. Então quem quiser vai achar pela nossa página. É, desejo, cara, toda a sorte do mundo, que sempre é muito divertido o concurso de marchinhas, tá bom? Obrigada, pra gente é super bacana tá fazendo 8 anos de carnaval aqui no Rio de Janeiro, tá aparecendo no Brasil inteiro junto com o Programa Fantástico, tá aparecendo em vários lugares com vocês aí no programa Em Branco. Valeu pela oportunidade. Olha, até dia 29 de outubro vamos fazer marchinha, entrar na internet, fazer o seu cadastro lá e ganhar. A bolada é R$15 mil pro primeiro colocado. Opa, 15? Peraí, acho que eu vou fazer uma também. Fechado então, Vanessa, muito obrigado. Valeu, beijo. Ô Paulinho, Thiago Mide, fale. Você acha? Eu tenho certeza, já tô aqui com papel e caneta. Vamos escrever a marcha do Em Branco, cara, tá até pronta já. É verdade. Olha só, gente, estamos chegando naquela reta final do programa, aquele momento triste, pois é. Mas semana que vem tem mais, graças a Deus. E eu queria pedir as considerações finais das pessoas. Juliana Antunes, vamos começar. Bom, com vamos você. Vamos lá, vou tentar falar de uma forma não enrolada. Semana que vem acontece um evento que pela primeira vez no Rio de Janeiro, que é o Rio Sustainability Jam. Vamos, gostei, Rio Jam. Gostei do sotaque. Pois é, americano, né? Mas enfim, o que é o Rio Jam? É um encontro que vai acontecer simultaneamente em vários locais. Vai ter em Melbourne, vai ter na China, vai ter na Europa e vai ter aqui no Rio de Janeiro, onde as pessoas, elas vão pensar sustentabilidade, mas para propor alguma coisa. São 3 dias de encontro e no terceiro dia eles têm que apresentar, sei lá, uma startup, um processo, um produto sustentável. Eu vou ser uma das mentoras do programa. É gratuito a participação, vai ser no feriado, então quem é de fora do Rio e quiser participar do programa, do projeto, pode vir também. E a inscrição é o seguinte: vocês têm que entrar no site. Pera aí que eu tô procurando aqui o site. Um segundinho. Tô vendo que tá preparada. Não, é porque é grande. Eu tinha que olhar as informações e o site está em outro lugar. Fica à vontade, o programa tem mais uma hora. Coloca no site do Em Branco. Eu vou botar no site, mas para quem estiver ouvindo, mjv.com.br/RioJam. Maravilha. Fernanda Piovanelli, você. Minha dica também tem a ver com o assunto de hoje. É para vocês que têm uma empresa e pode fazer algo que é muito pequeno, que é separar o lixo. É a ONG Doe Seu Lixo. É aqui no Rio de Janeiro, pra quem é do Rio, né? O telefone é 3177-6101. É uma atitude bem simples, mas que ajuda bastante. Maravilha. Thiago Gomide. Paulinho e queridos ouvintes, essa semana eu li A Construção Nacional de 1830 a 1889. É o primeiro livro de uma sequência de livros lançados pela Objetiva, com a direção da Lília. E é impressionante, porque ele vai fazendo uma releitura do nosso país, das influências políticas, história na veia, e é fundamental. Lembra que na década de 70, década de 80, nós precisávamos ter uma Barça na nossa estante? Eu tenho a minha até hoje, então, tá? Então, esse livro daqui, que é o primeiro deles, e essa são 5 ou 6 livros, na verdade, eles são, para mim, a Barça da minha estante. É necessário ter. Então, eu vou repetir: A Construção Nacional de 1830 a 1889, é da historiadora, enfim, tem uma compilação de historiadores, mas ela é organizada, a direção geral é da Lília Schwartz e é pela editora Objetiva. Essa é minha dica. Muito boa tarde a todo mundo, bom dia, tchau, tchau. Muito obrigado, Thiago Gomes, você estava até dócil hoje, um beijo para você, tá? Beatriz Jacomini, prazer ter você aqui. O microfone é seu para suas considerações finais no programa em branco. Super obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre responsabilidade e apresentar alguns dos nossos projetos. Queria também comunicar aqui, as bibliotecas públicas de todo o país estarão recebendo nos próximos dias esse livro do Vinícius de Moraes. São 300, foram doados 300 livros ao todo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, num evento que a Repsol participou dia 29 de setembro. Foi o 18º Encontro Nacional das Bibliotecas Públicas na Biblioteca Nacional. E mais uma vez, super obrigada pela oportunidade, gente. Maravilha, foi um prazer ter vocês aqui. Vamos de música para encerrar com Gabriel Pensador, com Jorge Benjor, Solitário Surfista. Um beijo e até quarta que vem. Solitária, correndo sem quebrar, como se fosse ela uma surfista. A onda olhou pra mim, me convidou jogando a sua crista, abrindo os braços como ninguém abre. Eu que não sou Cristo, mas entendo de milagre, fui andando sobre as águas do jeito que só quem conhece sabe. Aloha! Salve Jorge! Salve Gabriel! Ih! Aí, mas subiu, hein, Jorge? Subiu! Tô dizendo que tá 15 pés, terral. Olha essa praia, que beleza. Que beleza, que sereia maravilhosa. Acorda o mundo, tome o seu café. Pega a sua prancha, tome a benção-mãe. Reze com fé. E vai pro mar, e vai pro mar. Mais vasto é o meu coração, que não cabe nesse mundo e precisa transbordar. Navegar não é preciso, é preciso surfar. Nada parado, tudo em movimento. O chão é a parede e é o teto ao mesmo tempo. A parede desabando e eu lá dentro. Acelera e acelera o batimento. Tanto bate até que fura água mole, pedra dura. Cada louco tem a sua loucura. Eu viajo por isso, quase sempre sem visto. A sereia me chama, eu não resisto. Sei que cada feiticeira tem a sua maneira de transformar uma laje de pedra em ouro maciço. Parece feitiço. A sereia me chama, eu viajo por isso. Solitário, surfista. Solitário, surfista. Solitário, surfista. Solitário, surfista. Tome o seu café. Pega a sua prancha. Diz aí. Tome a benção-mãe. Reze com fé. E vai pro mar. Então é isso. Você que está produzindo, está lançando um trabalho, faz parte de alguma ONG, mostre a cara. Acesse nosso site embranco.com.br e nos siga no Twitter, @embranconoar. Em Branco, toda quarta, aqui na Roquete Pinto 94. Não, não. Em Branco, aqui na 94, rindo, tá terminado. Acabou. É isso. Peter, tá feito.